Olá, ouvinte. Hoje é dia 13 de setembro de 2012. Eu sou o Donizete Soares e estamos iniciando nossos programas de rádio no Espaço Humus, programa sobre educação e cultura. Eu tenho o prazer de receber nesse primeiro programa o meu amigo de há muito tempo, professor Marcos Ferreira Santos. Nós vamos fazer esse programa em três blocos de aproximadamente 15 minutos. No primeiro deles, a gente vai conversar com o Marcos, pedindo que ele faça aí um retrospecto da sua história para que a gente o conheça, saiba com quem estamos falando. No segundo momento, a gente aprofunda os conceitos de educação, de cultura. E no terceiro momento, no terceiro bloco, eu vou pedir a ele que faça um apanhado da educação no Brasil hoje. Marcos, prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Donizete. É um grande prazer sempre voltar e contribuir de alguma forma, né, com os projetos que a gente tem compartilhado junto aí nesses anos todos, né? O Gens, o Calabouca, enfim. É sempre um grande prazer estar aqui. Marcos, você hoje, já há algum tempo, é professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Eu gostaria que você contasse a sua trajetória de hoje para trás, né? Para você ser professor da Universidade de São Paulo, evidentemente, você percorreu um caminho acadêmico. Gostaria que você começasse por aí. Pode ser? Sim, sem dúvida. Então, sou professor na Faculdade de Educação, hoje livre docente, né, em Educação e Cultura. Na livre docência, a tese de livre docência já é sobre um tema que muito me agrada e que eu tenho me dedicado há muitos anos, que é a mitologia. Então, faço na tese de livre docência um estudo comparado entre a mitologia quechua, né, na Cordilheira dos Andes, mitologia guarani, aqui nas Terras Baixas, e a mitologia basca, no norte da Espanha, tentando encontrar aí, né, pontos de convergência entre culturas que nunca se conversaram, histórica ou geograficamente, mas que têm muitos pontos em comum em termos de profundidade, como estruturação muito convergente naquilo que chamaríamos de um materialismo comunitário, né? Ou seja, uma forma de organização da sociedade, ou melhor, da comunidade, que se pauta por princípios muito mais femininos, né, do que propriamente patriarcal, inclusive com mecanismos para evitar o surgimento do Estado. E na Faculdade de Educação, então, eu trabalho com mitologia, sou um professor de mitologia lá, na pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e também na graduação, na formação inicial de professores, tanto na pedagogia como na licenciatura, com disciplinas de cunho mais antropológico, discutindo essas relações entre cultura e educação, além das disciplinas obrigatórias de políticas públicas, coordenação do trabalho na escola, enfim. Você Isso disse já que tem uma na tese de livre docência. livre docência. Quer dizer isso, Marcos? Então, a livre docência é um título, né, depois que você conclui o seu pós-doutoramento, que é uma espécie de estágio de pesquisa avançada que você faz depois de concluído o doutorado. Então, na carreira acadêmica, você tem inicialmente a graduação, né, que te dá um Sim. título. Seria o início da carreira. Depois da graduação, a pós-graduação, você faz um mestrado, uma dissertação de mestrado, um primeiro exercício de investigação científica. Depois, o doutorado, com uma tese mais original, em que você defende uma ideia. Depois, um pós-doutorado, que é um estágio em algum centro avançado de investigação. E depois disso, a livre docência, que é quando você, né, faz um retrospecto, uma avaliação da sua trajetória, até aquele momento, e eu fiz a livre docência com uma pesquisa, né, por isso com a mitologia. O Sim. passo seguinte e último seria o de titular, né, como titular de uma determinada disciplina. Ah, quer dizer, após a livre-docência ainda Ainda tem tem mais um. mais um que é o titular, e esse não me interessa esse continuar. Não interessa. Porque ele é essencialmente ligado a uma instituição, né? Sim, e é mais administrativo, interessa quem está interessado nessa carreira mais administrativa na universidade, como diretor de faculdade, pró-reitoria, reitoria, enfim. Aí efetivamente não é o caso. Não é o que me interessa. Então, quer dizer que na livre docência você trabalhou mais exatamente essa mitologia comparada, não é? Aí no pós-doutorado você trabalhou? Sim, é, no pós-doutorado já foi essa já investigação em loco, já né? Quando eu fui para o País Basco e fiz a investigação lá, um trabalho de campo mesmo, né? Os 6 meses que eu fiquei lá no País Basco, no interior do País Basco, investigando isso. Já conhecia a cultura quechua, já tinha trabalhado com os Guarani, era um pouco mais fácil, mas precisava conhecer mais de perto. Então, e você encontrou muitas semelhanças aí? Muitíssimas semelhanças. Inclusive, uma das coisas que eu sempre gosto de ressaltar é que essa forma de organização comunitária sempre leva a desejos de autonomia. Né? Claro. É muito interessante. Então, os movimentos de autonomia, de busca, né, dessa autonomia, tanto no mundo quechua, como, por exemplo, nas revoluções, né, do Santos Atahualpa, as revoluções camponesas na cordilheira, como no mundo Guarani, na época da República Guarani, né, uma primeira experiência de autonomia, muito contraditória no interior da igreja, mas enfim. E no País Basco, o eterno sonho de independência do País Basco em relação à Espanha. Né? É presentíssimo. Presentíssimo, não? Bastante forte. Bom, e nisso já são 15 anos na Faculdade de Educação. Entrei lá pouco depois de concluir o doutorado. O doutorado você fez lá também? Doutorado lá também. E aí você trabalhou? No doutorado a investigação foi sobre a formação das lideranças científicas no Instituto Butantan. Foi na época que a gente se conheceu. Na época que eu conheci o Calabouca. Isso, exatamente. A gente se conheceu 96, lá no Instituto Butantan. Exatamente. Em 96. Tinha ingressado no mestrado em 93, por aí. Já estava uns 3 anos no mestrado, uns 2 anos no mestrado. A ideia era um pouco entender o início da ciência no Brasil, o início da ciência experimental, porque o Butantan é o primeiro, na verdade, que começa a trabalhar com medicina experimental no Brasil, é pioneiro, antes ainda do Oswaldo Cruz lá em Manguinhos, no Rio de Janeiro. E o Vital Brasil, nesse início, tem uma postura muito interessante, muito diferenciada para a época, né? Em termos de interface com a avançada. Comunidade, bastante avançada. É mesmo. Então, além das investigações com veneno de produção de soro, né, a partir do veneno de serpentes, mas ele tinha uma interface com o público muito interessante, né, uma espécie de permuta. Então, as pessoas traziam as serpentes e, em troca, ele dava um kit com material de prevenção, com material, né, de divulgação científica. Isso nós estamos falando de que ano? 1898, 1900, Oxa, comecinho do século XX, né? Pessoa muito interessante. E aí a minha ideia... E devia ter um monte de serpente, né? Devia ter bastante muitas, serpente. Muitas, muitas. De verdade, eu estou falando. Aquela bichinha também, lá. Também. Na primeira grande crise, que é 33, 34, tem um cisma, né? Tem uma dissidência no Butantan que vai formar 3 grupos. O que continua com Vital Brasil no Butantan, um outro que radicaliza a pesquisa básica, que não quer saber de comunicação com a comunidade, falar Sim. com o matuto, nada disso, Sim. que é pesquisa básica, Sim. que é quem vai fundar a Universidade de São Paulo em 1934. Olha só. E o terceiro grupo... Né, que interessante tá isso, né? Muito... Porque fala muito, explica muita coisa, né? E o terceiro grupo, que não queria radicalizar a pesquisa básica, mas tinha interesse na medicina experimental, uhum. que é quem vai fundar a Escola Paulista de Medicina. Que é também no mesmo ano. 34. 34. E aí me interessava muito o que está atrás da formação dessas lideranças, né? E quando a gente vai investigar, tem um conteúdo mítico muito forte. Eu me lembro que você falava na época, a gente nunca conversou sobre isso, mas você se referia a serpente no ideário, né? Pelo menos das pessoas que já viviam aqui e tal. Tem a ver? É isso que você está... Tem a ver. Esse conteúdo mítico tem a ver com isso. E na forma de preparação dessas lideranças, né? Você imagina que no Butantã, naquela época, enfim, o Vital Brasil só conseguiu a fazenda Butantã porque era muito longe de São Paulo, né? Do Sim, centro. Tinha que atravessar o Rio Pinheiros e não tinha mais nada. Então, depois do Rio Pinheiros, naquela várzea do Rio Pinheiros, Butantã, que em Guarani é Ibitatã, quer dizer, terra dura, dura, né? Aquela Terra parte dura. mais alta, terra dura, em contraposição à várzea do Pinheiros. Lá ele podia fazer as pesquisas com as serpentes. Só que quem está começando a carreira em termos de investigação científica vai para o instituto e, evidentemente, não volta. Mora lá, porque é muito Coisa. longe. Sim. Né? Então você imagina alguém, né, que está interessado em aprender ciência, em investigar essas coisas todas, mas tem que ficar num lugar inóspito, absolutamente escuro, em que você tem como rotina inicial lavar a vidraria, lavar os tubos de ensaio, Sim. ficar observando o que que o seu mestre está fazendo, como é que conta as escamas da serpente, como é que faz a extração do veneno, tendo que dominar o seu medo, tendo que dominar a distância das pessoas queridas, porque era um lugar distante, ficava confinado lá dentro, praticamente, né, a vida toda devotada àquele que era, né, o arauto da ciência, formando quem vai liderar a pesquisa científica depois. Então tem muito E a pouco. convivência com quem deveria, com quem morava por esses pedaços. Nós estamos exatamente aqui num pedaço mais distante do Butantã, né, do Jaguaré, a Universidade de São Paulo está logo ali. Eu imagino que moravam pessoas por aqui também. Moravam, mas eram aqueles que trabalhavam no instituto. É curioso isso, né? Sim. Porque como era uma fazenda, as sesmarias do Butantã pegava toda essa área, né, onde é agora, né, o Jaguaré, o comecinho do Butantã, até a divisa da Lapa. Essa era a fazenda. Aqui também, Aqui inclusive. também, inclusive. Então, os colonos, né, Sim. habitavam essas casinhas, esses casebres que ficavam espalhados, mas Eu estou falando isso trabalhavam porque, na... eventualmente, são o conteúdo mítico dessas esse primeiro conteúdo mítico, digamos assim, que faz parte da vida dos pesquisadores, certamente sofreu influência das pessoas que não Sim. eram cientistas, mas eram meros colonos. Eu fui parar no País Basco por conta do ajudante do Vital Brasil, Veja você. né? O Vitor Salcedo, que nas investigações fui descobrir que, né, se dizia que era de Málaga, não, mas na verdade ele sai de Málaga. A família toda dele é do País Basco, inclusive a mãe, que cuidava da casa do Vital Brasil, né? Dona Que coisa. Maria do Carmo Navarro, Navarro. que era da região de Navarra, né? Que é no País Basco. Sim. Então tinha uma forte, né, influência aí basca na primeira organização da fazenda do Butantã. Olha só. E aí, quando a gente vai ver a mitologia basca, a serpente tem um lugar fundamental, que é a Sukhoi, que é a esposa de Mari, a grande mãe natureza, mãe terra. Bonito, né? Muito, Isso é um muito. conteúdo para uma outra Sem conversa, hein? dúvida. Aí nós estamos falando do teu doutorado. E aí você, bom, antes do doutorado você fez o mestrado aí também na Universidade de São Paulo. Também na Universidade de São Paulo, na verdade, eu não concluí o mestrado quando fui fazer a qualificação. A banca entendeu que o trabalho tinha uma qualidade, Tinha né, conteúdo, diferenciada, qualidade para ir para o e aí foi doutorado. direto para o doutorado. Tá certo. Mas para mim foi uma surpresa fazer a pós-graduação na Faculdade de Educação, até mesmo nunca havia pensado em dar aula lá, porque a minha formação foi fora da Universidade de São Paulo, né? E a tua graduação foi o quê, Em Marcos? pedagogia. Pedagogia. Em pedagogia, mas na Zona Leste, né, próximo de onde eu morava, já casado, com filhos, eu tinha feito uma opção um pouco diferente. Resolvi constituir a família, organizar a casa e depois, né, pensar na graduação. Sim. Então, entre o final do ensino médio para começar a graduação foram 11 anos. E aí nós estamos falando dos anos 70. Sim, final de 70, começo de 80. Anos 70, Zona Pois Leste é. de São Paulo tem muita história, né? Muita história, muita história. E lá na Zona Leste, mais exatamente, se você viveu Itaquera. onde? Itaquera. Itaquera. Eu tinha saído de Santo André, né, onde eu passei uma boa parte da infância, para ir à adolescência em Itaquera e aí até o casamento, constituir família. É que nesse intervalo em que eu optei por constituir família, continuava com os estudos, né? Sim. Então, sempre muito mais autodidata. E quando comecei a fazer pedagogia, o motivo era porque eu era bombeiro. Então, rapaz, eu sei dessa história. A gente vai chegar nela agora. E isso no começo dos anos 70, você era bombeiro ou não? Sim, já no comecinho dos anos 80. Ah, no começo dos anos Nos anos 80, 80. sim. Aí eu... Porque nos anos Porque eu 70, tinha. lá naquela região leste, eu me lembro que eu morava, cheguei a morar lá na Zona Leste, no final dos anos 70, 79, 80, e havia uns focos bem interessantes, né, de resistência ao regime Sim, militar, de movimentos de outra natureza. Me lembro de um movimento anárquico interessante e tal. Você teve envolvido com isso? com o CCS, Centro de CCS, Censo de Cultura de Cultura Social. Social. Eu funcionava ali no Brás, na Rubino de Oliveira, Sim. 85, com o Jaime Cobeiro. Ali eu tive a minha formação política, antropológica, enfim, existencial, E você na era faixa. bombeiro nessa época? Bombeiro logo Ah, depois. depois Logo disso. depois disso. Ah, tá. Acabei fazendo a graduação em pedagogia porque depois de um certo tempo perceberam a minha habilidade em ministrar cursos e tal. Trabalhar com a formação Sim. dos bombeiros, me levaram para a unidade de ensino e eu tinha que um pouco justificar o porquê da aula, e aí fui atrás da graduação e fui escolher pedagogia para isso. Tá certo. Mas eu Já só como bombeiro. já como bombeiro, né? A minha turma de pedagogia, como costuma acontecer, a grande maioria são mulheres, né? Então a minha turma era conhecida como o harém do bombeiro. Que bom. Eram 39 mulheres e eu. Opa, dá um título de filme, de livro. Tá certo. Mas e você é de São Paulo, Marcos? Não, sou de Santos, sou do litoral, eu, Caiçara, né? Nasci em Santos. E, enfim, vim para São Paulo novo, enfim, já no, entre 8, 9 anos, vim para São Paulo, mas sempre com uma grande dificuldade de me adaptar em São Paulo, né? Sempre com desejo de ou voltar para o litoral, ou ir para a serra, ir para o interior, enfim. Mas E não no, conseguiu, né? não, ainda não, Ainda não, ainda não. ainda tá no horizonte, mas. É. E no bombeiro foi algo bastante curioso, porque decidi ir para o banheiro, para o bombeiro. Um bom lapso esse, Tinha muito a ver com essa aprendizagem toda, né? Tanto de música de latino-americana, com o movimento contra o golpe no Chile em 73, a militância anarquista. Eu trabalhava numa gráfica, era revisor de texto na época. Uma gráfica velha no centro de São Paulo, e quando eu estava lendo um texto de um grande poeta chileno que eu gosto, que é o Pablo Neruda, num poema chamado Desexpediente. No final do poema, ele diz assim: são 5 horas da tarde, desço as escadas e volto para a vida. Puxa vida. Esse volto para a vida mexeu comigo, e aí então resolvi deixar tudo que. Não fazia muito sentido e queria fazer algo mais efetivo em relação às pessoas, né? Mais coerente com o movimento mesmo anarquista, com o golpe Sim. no Chile e tal. E aí que eu decidi ir para o bombeiro, porque dessa forma eu poderia ajudar as pessoas de maneira muito mais efetiva, de maneira concreta e sem que elas me devessem absolutamente nada, né? Isso para mim foram 7 anos no bombeiro, foi um período bastante intenso de aprendizagem do que é o ser humano nas suas duas facetas, né? Deve ser uma experiência ímpar, né? Porque Sim, você lidar com a lidar com a morte o morte tempo o todo. tempo todo. Você conhece pessoas que são absolutamente surpreendentes, admiráveis nesses momentos, nessas situações limites, Assim como ver também pessoas absolutamente mesquinhas, né? Que pouco se lixam em relação ao outro nessa situação limite e querem, né, preservar o seu. Então foi um período de aprendizagem muito forte, além de lidar, com uma certa forma, com os quatro elementos, né? Porque trabalhava com salvamento aquático, salvamento em altura, salvamento terrestre e combate a incêndio. Quer dizer, água, ar, terra e fogo. Os quatro elementos. Muito bem, estamos conversando aqui um programa de rádio Educação e Cultura no Espaço Humus com o professor Marcos Ferreira Santos, que hoje é professor da Universidade de São Paulo, e a gente fez um retrospecto aqui da vida dele. Chegamos até a informação importante dele ter iniciado a sua trajetória profissional mais comprometida com a vida do outro como bombeiro. A gente faz um encerramento, faz uma paradinha agora, voltamos para o segundo bloco. Até já!